Tango Charlie, Quebec Romeo. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Patango Vitor, Alfa, Alfa, vou ir na proa da rotatória. Mike, Índia, Lima, vou ir na proa da rotatória. Proa da rotatória, Índia, Lima. Papa Tango, Vitor, Alfa, Alfa, desconsidere a última informação. Um 190, desça para 5.000 pés, QNH 1009. 5.000 pés, 1009, desça em 190. Papa Tango Echo Fox Trot India, confirme, estimado para Porto Seguro. Papa Tango Echo Fox Trot India, vai manter a linha do litoral, 4.500 pés. Gente. 0 grau e 0 nominais. Patango Mike India Lima, visual campo. Afirmativo. E autorizado, ingresso na base pela direita da UNA. Patango Mike India Lima, chame torre 198, decimal 95, composto. 1895, obrigado, Mike India Lima. Salvador, muito boa tarde, estou passando mais 15 Lima. 15 Lima, está autorizado base pela direita, reporte nacional 197. Reporte nacional 197, está infectado mais 15 Lima. Trip 5364, desça para 4.000 pés, QNH 1009, autorizado chegada BOMF. 364, autorizado chegada BOMF, desça para 4.000 pés, QNH 1009. 97, pré-infectado. Mike, Índia Lima, tem livre pouso, pista 97, vento 120 graus, 09 mais. suficiente, autorizado o pouso mais de Lima. Tá. Guia 2000, pés 1009, LS-X3, reporte estabilizado, 3190. Azul 4144, decolar 208, controle em 120, decimal 8. 208, muito boa! Controle Salvador, meu rei, muito boa tarde, ó, Azul 4144, decolado na sua escuta. Azul 4144, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da El. Da El, voa na sua escuta, o Azul 4144. Quindia Lima, confirme então suas bates. Seu solo é 09, reporte. Tá autorizado do Backtech? Reporte liberando o pistão 9035, o Mike Quindia Lima. Gente, 4206, acione identificação. Papa Tango Echo Foxtrot Índia, 57 milhas sudoeste do VOR Salvador, tenha 4.500 pés, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Echo Foxtrot Índia, na escuta? Desça restrito a nível 070, tráfego 12 horas, 8 milhas rumo oposto, cruzando nível 050 para 2000 pés. 64. Alfa Alfa, prossiga. Sr. Alfa Alfa, reporte cruzando 3.000 pés. Mike Índia Lima, frequência livre estacional. 190, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95, com pouso. 1895, boa tarde, tá 3190. Torre Salvador, boa tarde, tá 3190, estabilizado, vai estar travado. Tá 3190, livre pouso, pista 90, vento 100 graus e 099. Sim, livre, pouso, TAM 3190. Tráfego ultrapassado, continue descida para 4000 pés, QNH 1009. Desça para nível 050, QNH 1009, autorizado a chegada a mão. Azul 4206, reduz a velocidade para 220 nós. Trip 5364, vetoração para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 195, limite da proa, curso do localizador. 7195, esquerda, limite ao loque, o trip 5364. 5364, desça para 2000 pés, QNH 1009. 2000 pés ajustado, 5364. Controle de Salvador, desce para 4000 pés, QNH 1009, autorizado chegada a Bonf. Liga 90, fala 015, chame fala em 121, decimal 1. 121, decimal 1, forma que tem um animal morto na pista. Perto da taxa, um pouquinho depois do taxa, essa, no centro da pista. Suficiente, grato pela informação. É, o animal está na pista mesmo? Afirmo, está na pista e tem outros animais em torno da carcaça. Suficiente, grato pela informação, outra 3190. Tango Vitor Alfa Alfa, ciente, livre coordenação, 12345. Quatro dois zero meia, desça restrito a 3000 pés. Trip 5364, controle. A escuta prossiga. A pista em uso agora, as aeronaves na escuta do controle Salvador, a pista 90 impraticável. Trip 5364, foi para Simbra 2000, reassumir a navegação para a espera. 5364, precisa de cancelar, prosseguir para a pista 197. Afirmativo, cancelar então agora, prossiga para a pista 197, em regra de voo visuais agora 197, trip 5364. 5364, aí vai se encaixar para uma base pela direita, pista 197, se autorizar, já visual com o campo. Sim, já está autorizado, base pela direita para a pista 197, chamando torre 118, decimal agora 95. 1895, chamará a torre 5364. Azul 4206, desse mantém a 3000 de Simbra para espera. Previsão, aí temos cachorro morto agora na pista, foi identificado. Estamos aguardando liberar a pista. Previsão é de 10 minutos. A direita para a pista 97. Afirmativo, está autorizado, reporte final 97, o trip 5364. 5364. É, foi novamente. Vamos dar uma sequência aqui. Azul 4206, desce uma senha 3000 para espera em Cibra, cotejo. Trip 5491, desse mantenha 4000 para espera na posição toque, com curva pela direita. Trip 5491. Positivo, programar espera na posição toque, trip 5491. Mas gol no 645, descendo até 5000, espera na posição pilo em 5000. Gol no 645. Previsto a pista praticável pela administração da Infraero por 10 minutos. 64, livre pouso, pistão no 7, o vento 110 graus e 9 nós. Livre pouso, 5364. Bloqueio de Cimbra, 4209, só na espera. Sente azul 4206, mantém a espera sobre Cimbra. Sente o 4206. Os solos 22, liga esquerda, chama o solo 121, desce uma 1. IP 5491, iniciando espera em toque. Gente, trip 5491. quatro aeronaves na escuta do controle Salvador, a partida presente, mais 10 minutos de espera. Passou 067. A gente mantém a escuta, Azul 4206, agora a pista já está praticável, atenção para todas as aeronaves. Desse mantém a 2000 autorizado o final do procedimento, Azul 4206. 4206 autorizado o final do procedimento, 4206. Trip 5491, não mantém a perna de afastamento, em condições? Afirmativo. O Gol no 645 tem condições de descer para 2000 e completar o final do procedimento? Agora fiquei altinho, vou ter que... Vou fazer uma órbita, deixa eu me esticar aqui pela direita e depois me trazer de volta. Então mantenha a proa, desse mantenha 2000, Gol no 645. Atento para 2000. Trip 5491, não mantém agora a proa 030, proa 30, descendo para a altitude 3000. Gol no 1166, desse mantém a altitude de 5000 na chegada à área, guarde a LS X-Ray, ajuste 1009. Só que tem que finalmente era ultrapassar o curso do localizador, limite agora é a marcação 070 de Simbra. Estabilizado 4206. Torre 1895, Azul 4206. Trave 5. Gol no 645, intencionalmente era ultrapassar o curso localizado para perder altitude. Limite a marcação 070 de Simbra. Ok, 070 de Simbra, descendo 2000, vai passar o lock. Trip 5491, direita na proa 10100. Xidre Pouso, 4206. Poxa, né, 6143, acendo a identificação, desse mantém a altitude de 6000, ajuste 1010 agora na chegada ponte. No 645, curva à direita, à esquerda, continuando à esquerda agora, na proa 050. Essa é por autorizado final do procedimento LL. 050, autorizado LL. C491, curve à direita, proa 170. 35491 para o curso do localizador, curve à esquerda para o 120. Reporte estabilizado, desce para 2000 pés, que é negar 1009. O solo foi os 30, autorizado direito, 1219 solo. Gol 1645, estabilizado no curso do localizador? Vai interceptar agora. Gol 1645, ciente, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, perfeito. Boa noite, Salvador. É o gol 1645, interceptando final 10. 6645, reposta bem checado, final 10. Chamará. Travado por 1645. 1645 de pouso, pista 10, vento 100 graus, 1-2-10. Teve pouso na 10. Oceané 6143, reduz a velocidade para 200 nós. Utilizado o trip 5491. 491, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95, bom pouso. Oceané 6143, na escuta do controle de Salvador. 143, reduz a velocidade para 200 nós, número 3 para aproximação. Meia. Preparação para o curso do localizador, curva à direita para o 055. Repita. 2 mil pés, QNH1 no 009. Autorizado final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado. 9 no 166, X-ray reportará estabilizado. 5, solo aos 35, direita, 121 no 1, solo. 21, obrigado. Torre, Salvador, 3145, Natal, boa noite, ponte, espera pronto. O TAM 3145, mantém a posição. Oxê, tá mantendo. O TRIP 5491, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 101. TRIP 5491. G4000, 6143. Gente, Oceania 6143, desça para 2000 pés, QNH 1009, autorizado final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 com 1009, autorizado X-Ray da reportagem estabilizada. Estabilizou o 1166. Com o 1166, complete a aproximação, chame torre, 1 no 8 decimal 95. Bom pouso. Obrigado, 1895, boa tarde. No 1166, boa, tá no ILS. Gente, o aguarde a autorização de pouso. Então 3145, autorizado MT. Animação aí, 3145. O 491, no seu sol, os 3-2, ele vai à direita, 1-2-1, 1 no sol. 3-8, direita, chama 1-2-1, 1 no sol. Tá 3145, livre decolar, vento 120 graus, 12 lá. Vai iniciar 3145. 1166, livre pouso, vento 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso, 1166, pista 10. Tá 3145, decola os 40, controle 119, decimal, correção 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle, tá 3145, da Olinda Bridge. Tá 3145, contato radar na decolagem, vamos para nível 360, saída da EL. 360, nada da EL, 3145. Xané, 6143, no curso do localizador? No curso estabilizado. 6143, complete aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado. Mas mantém a posição, mantém ainda a posição. Possibilidade de voar direto da Euleda, tá 3145? Proa de Leda, 3145. Obrigado, direto Leda, 3145. Salvador, Alexandre, 143. 143, fechou a aproximação, autorização de pouso. Bom, 1166, solo aos 42, direita, 121, decima 1, solo. 1166. Cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso na 10, 869. 3145, vou indo na proa de bridge. Direto bridge, 3145, obrigado. Direita, chama 121, decimal 1 no solo. Direita 121, 1. Livre decolagem, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, 1 hora, na massa. Chiné 6210, desça para 5 mil pés, que é legal, 1010, autorizado chegada a mais. Chiné 6210, vou ir na proa de Itap. Decolagem 47, controle 120, décima 8, só... 08. Controle igual ao 9869. Contato a dana decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. Eu tenho saída, sobe a 360. TAM 3145, na escuta do controle Salvador. Afirmativo, senhor. 3145, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325, bom voo. 251, 3325, obrigado, boa noite, até mais tarde. Pode voar, arma, pô. Prossiga para controle. Pode voar, arma, pô. O voo 1869. Autorizado, arma, pô. Ok. Não, vou tirar teléfono. para a torre. Tô ciente, o ajuste 1-0 no zero, temperatura 28 graus, informe no térmico. Autorizado, né? Decolar, vento 120 graus, 89, 3629. Autorizado, né? Decolar, 110 para 3629. É, e decolar, 3629, vento 120 graus, 102. Na escuta do controle Salvador. Chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Pedido 050, Oxaneia 210. Oxaneia 6210, desça para 2000 pés, negar 10, 10, devido à restrição de altitude em ITAP. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativo, está descendo para 2000, ajuste no 090, livre da restrição em etapa, está autorizado em LS X-Ray da 10, Ucha 6210, grato. Negativo, decolou aos 57, controle 120 decimal 8. 208, boa noite, 3629. Salvador, boa noite, eu tenho 3629, decolou 5. Tá, 3629, boa noite, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 360. Sobe mantém nível 360 na saída da El, tá 3629. Sim, Oceania 6210, estabilizado? Estabilizado, 6210. Complete a aproximação, chame torre 11895. 295. Passou Timbra, Ocean 6210. Cheque o trem, autorizado o pouso, vento 100 graus, 129, 6210. Baixou e travou, livre pouso, 190. 3629, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325, 3629, obrigado, boa noite. Boa noite.